Alegria! É que não sou por espaço. De mais ninguém. Tenho dó de quem me conhecer agora. E todo amor eu tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem da porta. Quero ouvir vocês assim. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, vem de graça, vem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Leva a mão não, só tem espaço pra você no coração. É que não sobrou espaço pra outro alguém. Minha saudade só cabe no teu abraço. Hoje mais ninguém. Eu tenho dó de quem me conhecer agora. E todo amor eu tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem da porta. Explode aí! Se eu quero outro alguém, vem de graça, vem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, vem de graça, vem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se quero outro alguém, se quer saber se quero outro alguém, vem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. Leva a mão não, só tem espaço pra você no coração. Pode ficar melhor, pode ficar melhor. Leva a mão não,